Consciências Paralelas. Explícito e subjacente. O verbal e o expressivo. A música da ópera chinesa reforça a eficácia plástica das ações e instaura uma atmosfera que sensibiliza e conecta os assistentes com eventos passados ou vindouros da trama. Acordes, timbres, ritmos e melodias rodeiam os comportamentos cênicos e insuflam-lhes convicção artística, tornam a simulação mais persuasiva. Outras vezes, a função dos instrumentos consiste em preencher intervalos de representação onde o ator pode recuperar um pouco do seu desgaste. A música é um fator discriminador dos estilos dramáticos. A ópera de Pequim, por exemplo, condensa dois métodos de execução musical, o Qi-Pi e o Erwank, que vão originar o sistema Pi-Oank. Este termo, no meio teatral, é sinónimo de Qing-Qi, dramatização da capital. A designação correta costuma ser Pi-Oank-Qi, dramatização que utiliza o sistema Pi-Oank. Os dois géneros divergem na afinação. O Qi-Pi tem uma altura superior ao Erwank. Consoante os estilos, existem igualmente preceitos na ordem de entrada, nos instrumentos suados e na escolha de composições. Estes, por seu turno, dependem do tipo de cenas, de enredos e das figuras dramáticas. O Qi-Pi apresenta alterações formais segundo o teor das situações dramáticas. Pode ter o aspecto Cheng Qi-Pi, em fragmentos de exultação ou entusiasmo, Nan Bang Zi em ocasiões de introspeção, ou Fan Qi-Pi em circunstâncias funestas. Alguns ritmos podem matizar e adequar a interpretação ao decorrer da urdidura. Por exemplo, o Tao Pan é uma cadência muito vagarosa aplicável quando uma personagem recebe uma informação desagradável ou recobra de um desmaio. O Man Pan, menos lento que o anterior, pode surgir num canto lírico principalmente entoado por uma mulher virtuosa. O Yuan Pan, brando, remete para secções de meditação ou de descrição e funciona como um meio termo de mutabilidade volúvel entre um ritmo mais acelerado ou mais retardado. No Kuai Pan há um encadeamento veloz, ilustrando cenas governadas por estados de máxima mobilização de energias. No Sampan, a cadência é livre, prevalecendo a sonoridade do violino de duas cordas, o Qin, dialogando musicalmente com uma voz de vibração prolongada. O estilo Erwank abre um idêntico leque de possibilidades classificáveis consoante os estratos da intriga. Por exemplo, o Cheng Erwank aplica-se em sequências cujo tratamento recebe um tom de circunspecção e gravidade. O Si Ping Tiao em momentos de ócio e recriação. O Fan Erwank em acontecimentos trágicos ou durante a expressão de mágoa. 叫您来着， 管我不是。 刚才您喊冤来着，真是。今有包大人在天启庙内诉坛，您有冤枉上他那儿诉去了。俺是那老包。 哎，老太太，我叫他包大人，他还不爱听呢。您怎么叫他老包啊？我叫他老包，还是奉承他呢。您哪奉承他呀？ No artigo escrito para a revista Connaissance de l'Est, Paul Claudel formulou a sua impressão sobre a ópera chinesa. O imperador chora no seu reino. A princesa, injustamente acusada, foge entre os monstros e selvagens. Os exércitos desfilam. Os combates travam-se. Os anos e as distâncias, num gesto, desaparecem. As discussões animam os idosos. Os deuses descem. O demónio surge de um pote. Mas, como que embrenhado na execução de um canto ou de uma dança múltipla, jamais alguma das personagens sai do ritmo e da melopeia geral que mede as distâncias e regula as evoluções. Estamos a apresentar uma peça de Ching Chi intitulada O Dragão Nadador Corteja a Fênix. Resumidamente, o argumento relata-nos que, ao viajar incógnito no seu império, um jovem imperador do período Qing, 1644-1911, espia através da porta semiaberta de uma estalagem uma rapariga e apaixona-se imediatamente por ela. Sem revelar a sua identidade, tenta cortejá-la. Orgulhosa e virtuosa, a rapariga recusa deixar-se seduzir. O jovem imperador mostra-se satisfeito com a pureza e a inocência dela e acaba por revelar a sua identidade, dizendo-lhe que casará com ela e a levará para a cidade imperial. As entradas, Shang Chang, e saídas, Xia Shang, do ator do palco são pontuadas e realçadas por múltiplas particularidades detetáveis na orquestra e na personagem. No ponto de vista musical, as entradas orquestrais subordinam-se ao género de figura que aparece no espaço cénico, ao grau de afastamento do sítio de onde provém, ao lugar onde ela se encontra, à sua identidade ou estatuto social, à ocupação ou profissão que exerce, à sua envergadura intelectual, à maneira como surge, a correr, devagar, aos seus intentos ou disposição psíquica. Pode ainda pronunciar o que vai suceder e como. As saídas respeitam também normas acústicas combinadas em função dos incidentes e das personagens envolvidas. A.C. Scott listou 65 variações orquestrais na ópera de Pequim, respeitantes apenas em entradas e saídas de cena. 47 para o primeiro caso e 18 para o segundo. A riqueza tonal da língua chinesa coadjuva a proliferação melódica, a fluência verbal. Os prodígios da técnica vocal, Chang Pai, do ator, estão condicionados pela natureza e potencialidades do idioma. Na linguagem em palco, a prosódia tem muita importância, mas a estruturação das rimas carece das convenções e subtilezas literárias de épocas mais recuadas, que podiam, por exemplo, ser baseadas em concordâncias puramente sonoras. Os versos podiam ser simplesmente motivados pelo som e pelo modo de o proferir. Na ópera de Pequim, existe uma norma rimática emprega com frequência, apoiada em 13 grupos de caracteres, Ching Chou, Che Ke U. Este suporte, com dois caracteres em cada grupo, fixa as configurações tonais e métricas utilizáveis na formulação verbal. Existem cadências sistematizadas de exposição textual e modelos fonológicos de emitir sonoridades não verbais, como o riso, o suspiro, o gemido, o choro, o bramido, etc. Segundo o musicólogo François Picard, na China, a língua e a escrita são distintas ao ponto de uma não saber revelar a outra. A escrita chinesa por caracteres não indica a pronunciação. Esta pode variar sem que o escrito seja alterado. A incapacidade da escrita chinesa em fixar os sons valoriza a importância da oralidade, logo, da música. O Dragão Nadador corteja a Fênix, o título da peça de ópera de Pequim que selecionamos para esta emissão. A gravação em vinil que estamos a utilizar, realizada por Hubert Freixix, não apresenta qualquer menção aos intérpretes, um defeito muito comum nas gravações mais antigas. Oh! Enquanto rogarmo-nos sobre o sentimento de sagrado ou sobre a dinâmica da crença, entendemos latente nestes fenómenos um desejo de verdade. A própria fé calciona já essa verdade. O crente sente-se iluminado por uma noção de perfeição, por incontestáveis representações do destino dos seres e da lógica do universo. Estas íntimas convicções e o respectivo imaginário implícito estão em grande parte relacionadas com a escuta da palavra, ou de um modo mais lato, do som, e manifestam-se nas expressões artísticas, maiormente no teatro. Neste ciclo de programas, analisámos já algumas analogias entre rito e teatro no Japão. Vamos agora estabelecer um relance sobre os traços e compromissos litúrgicos da ópera de Pequim. Um conjunto de curtas peças ou de quadros entremeiam as representações de Ching Chi e de diversas óperas regionais. Nas companhias não profissionais, este repertório paralelo tem uma função votiva mais forte e a sua encenação é obrigatória, variando as peças consoante o calendário. A prática exorcista, a expurgação do mal, a precaução em impedir efeitos nocivos é, por vezes, o tema destes sainetes. Na inauguração de um teatro de Ching Chi, ou no começo de um novo ano, coreografa-se a dança do Linkouan, Tiao Linkouan, com o propósito de limpar a área de influências corruptoras ou perniciosas. Em Taiwan, com objetivos similares, interpreta-se a dança de Chong Koi, Tiao Chong Koi. Na mesma ilha, as marionetas de fio podem igualmente proporcionar conjuros, expulsar entes sobrenaturais ocupantes de determinados locais. Estas pequenas peças de teatro são parte essencial do investimento comunitário para garantir ventura, bem-estar, abundância e felicidade. Num excelente estudo sobre estas formas de teatro ritual, Chu Ko Liang descreveu uma cerimónia, Po Tai, empreendida na abertura de um novo espaço cênico pelas companhias de ópera de Pequim, radicadas em Taiwan. O desígnio é expurgar das redondezas energias negativas. O rito é noturno e desenrola-se pouco depois da meia-noite. Todo o lugar deve estar mergulhado nas trevas. Uma única fonte luminosa irradiará de uma lâmpada a óleo para auxiliar os atores a se maquiarem e vestirem. O palco deverá estar preparado como se nele fosse encenar-se uma peça guerreira. Ao soar do tambor, Tan Ko, uma mulher fantasma, Mukoui, surge em cena e aí se esconde. Entra então um sacerdote ou divindade, Linkouan, dotado de poderes de exorcismo, brandindo um chicote e vasculhando a área à sua procura. Ela abandona o refúgio e a orquestra inicia o ritmo Chi-Chi-Feng. Linkouan persegue-a, embora sem conseguir capturá-la. Descobre de seguida, nas proximidades, uma mulher fantasma de papel, ali previamente colocada. Ele golpeia a figura com um chicote e larga-lhe fogo. O novo teatro é, assim, esconjurado os seus sopros maléficos, Chia Chi, e deverá, por isso, conhecer prosperidade. Chu Ko Liang sublinha ainda que nenhum estrangeiro pode assistir a esta cerimónia e nela um rigoroso silêncio deve persistir. Os presentes têm na boca um saquinho de cinábrio, minério de mercúrio, para barrar a rota dos malefícios, Pi Chi, para que, devido ao procedimento ritual, ninguém se arrisque a respirar e incorporar um fantasma assustado. Thank you. exemplo da arte do Qinghuo, ou utilizando uma designação mais vulgarizada do Qin, literalmente instrumento bárbaro, violino de duas cordas e principal instrumento que acompanha as representações da ópera de Pequim. Escutamos a melodia da ópera de Pequim, composta em 1960. A sonoridade do O Qin imita o canto da ópera. O intérprete foi o reputado Li Shouqing. Na próxima semana, em Consciências Paralelas, falaremos da vocalidade do Kutiatan, uma das mais antigas formas teatrais em sânscrito da região de Kerala, na Índia. Este programa foi feito por Pedro Veiga, João Coelho e Edith Sombreireiro. Consciências Paralelas. Um programa de João Soares Santos.